todo caminho tem, tem ida e volta. E um coração a alguém que já amou. Um campeão se mostra na derrota. Na força pra lutar quando já cansou. É frio e a cama ainda queima. Só de lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa, e esse é o problema. Ferro e a fogo, amor, marca deixou. Toda saída tem a sua porta. O que se faz aqui se vê depois. Que é cega, mas ainda corta. Quem disse o que já era, ainda não foi. Estou morrendo aos poucos, esse é o preço. Amar quem nunca teve ao valor. Um dia ainda volto ao começo. E apago então as marcas desse amor. Queima. Só de lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa, e esse é o problema. A ferro e a fogo, amor, marca deixou. Um dia ainda volto ao começo. E apago então as marcas desse amor.